31971, passa 140, chame o centro em 1251, antena 128, 2135. 251, alternando a 1283? 2835. 2835, obrigado, bom dia. Boa noite, o Dan 9098 com a ECO para autorização de tráfego. Dan 9098, boa informação ECO. Autorizado Fortaleza, Zepo Zulu 9, após conforme rota, nível 350. Decola da